pensando em nós dois, cada um na sua, perdidos na cidade nua, empapuçados de amor. C'est du soleil toute la journée. Eu quero agora estar contigo e te amar.

cache au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure.

lá vou eu. E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu. Ay, no me digas que no me quieres. Ay, no me digas que no me quieres. Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero. Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero. sendo a triste lembrança. Adeus para nunca mais, moreninha linda do meu bem querer. É triste a saudade de longe de você. Moreninha linda do meu bem querer. É triste a saudade de longe de você. Apaixonar-se do peito, falsidade do olhar. Você nasceu para outro e eu nasci para lhe amar. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade de longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade de longe de você. Com a tristeza a acompanhar e morrer.

venham, venham, só. Bimaribam, bimaribam. Ou ganhar ou perder. Brother Music in the house. Tá sabes botar aguenta. Ricky Man in the house. Tá sabes botar aguenta. Saboy in the house. Tá sabes botar aguenta. Dynamo in the house. Tá sabes botar aguenta. Já não bem tudo, não tá pronto para arrancar aquele move. Dizendo na para apagar aquele luz, tá dançando muito, tá melhor na escuta. 40 de temperatura, fresquinho para tua minha esquentura. Está promo, tá promo na altura. Hoje vai bem para fazer loucura, yeah. Oh, ganhar ou perder, tô aqui pra viver. Oh, ganhar ou perder, tô aqui pra viver. Sabura nos derrete, foga com che, minha brada bota em conche, oi aqueles novinha, na praia da Gina, mais um caipirinha, um gajo tá perdidinha. Ah, vou bem, vou e te tá mandar, hoje ninguém cá te leva mal, as coisas é um festa de carnaval. Batucada na lugar. Meu bobo pode chamar o que tá. Quer ouvir minha voz, eu só ligo a borrar. Quer olhar a moto, te amei na meio de sapo. Sem guerra, nem a terra, não crê. Manchei na festa, não crê. Olha criadas, mexer. Trazer, hoje a mim acabou de dizer que hoje um bebê já na boca. Sem compromisso, não te pega na polpa. Nem tem que ele ter perto, tá na moda. Toma mini, se não vê você do roda. E tem que esbotar que só tá a gostar. E tem que escusar que só tá a gostar. Trazer só quem já tá a aguentar. Que ele ressaca que tá bem manhã. Vou ganhar ou perder, tô aqui pra viver. Vou ganhar ou perder, tô aqui pra viver. Vou ganhar ou perder, tô aqui pra viver. Vou ganhar ou perder, tô aqui pra viver. Brother Music in the house. Já sabes botar aguenta. Ricky Man in the house. Já sabes botar aguenta. Boy in the house. Já sabes botar aguenta. Dynamo in the house. Já sabes botar aguenta. Thank you.

coração está quebrado. Quando vi que havia luz num velho bar, não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Braga ou Monção. Um homem velho se acercou e assim falou: vamos brincar com um vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a alpeia branca que deixei. Domingo que me fazem sonhar com um momento de voltar ao mar. Aquele dia triste, o velho Lubi. Em que deixara tudo quanto existe para ser feliz. A noiva mãe, a casa ao pai e o cão também. Pensando agora naquela cena e no estranho jardim, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa breve e vem me ver. Vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará. Vamos brindar

podes me deixar como alguém já te deixou. Assim que eu não vou deixar de te querer tão bem, por isso vai pra perto de mim. Eu sei que não acreditas, é algo permanente. Só que eu sei que entre nós podia ser tudo tão diferente. E então vem cá, que pode haver amor sem magoar. Tu vem cá, mesmo sem asas vais poder voar. Confia, confia, confia, confia e vais brilhar. Hoje eu quis voltar a estar com alguém que escolheu partir. Fazer de volta, eu sempre tentei, mas tu deixaste-me assim. Eu sei que ainda duvidas que pode ser para sempre. Só que eu sei que entre nós devia ser tudo tão diferente. E então há dias quase caímos. Olha-nos, somos humanos. Sorrimos, mas também choramos.

A todos, um muito obrigado.